Nasceu uma bolha no pé dele. Dessa bolha transformou-se numa ferida. Ele foi ao médico, o médico passou a medicação. Ele passou 3 dias tomando a medicação e nada de melhorar e piorando. Aí ele veio na minha casa e eu perguntei como ele estava. Aí ele disse que estava pior, sentindo muitas dores. Eu olhei para ele e perguntei, posso botar água benta no seu pé? Ele disse, pode. Aí eu peguei a garrafa da água benta, joguei a água benta em cima da ferida. Padre, quando a água benta bateu na ferida, ele deu um gemido e disse, está doendo muito e está ardendo. Eu disse, não, não é nada demais não, aí é água benta e é do filtro, é filtrada. Aí ele acalmou, padre, aí ele saiu para trabalhar. Quando ele voltou no outro dia, veio na minha casa e disse que a água benta tinha feito milagre no pé dele. Eu disse, então deixa eu ver. Padre, a ferida estava cicatrizada. Então eu fiquei muito emocionada e toda a minha família. Deus seja louvado, que testemunho bonito, querida. Deus abençoe, filha de Deus, de Fortaleza. Eu acredito muito nos sinais de Deus, muito. E Deus nos deixou sacramentais, a água benta é um sacramental, para que nos aproxime mais dele. Eu diria, inclusive tem aquela historinha de João e Maria, não tem? Que ele foi no caminho jogando migalhas, para depois saber o caminho de volta. Eu diria que os sacramentais, água benta, terço, escapulário, são pequenas migalhas que Deus vai jogando no caminho para a gente sempre voltar para a casa dele. Filhos queridos, Bíblia aberta, cartilha de oração. Texto de hoje, Lucas 10, 1-12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor escolheu outros 72 e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir, e disse-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma receberá a sentença menos dura do que aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, eu quero convidá-los a invocar São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, onde houver dúvida, Senhor, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. A alegria. Onde houver trevas, que eu leve a parte que eu mais gosto. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, Senhor. Fazei-me compreender. Fazei-me amar. Amar e ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo. E é morrendo que se vive. Filhos queridos, a letra dessa música foi escrita por São Francisco de Assis em 1182. Quantos anos? E é por isso, ao som desta música, de pássaros que cantam, eu os abençoo. São Francisco, o amor que transborda de vossa alma atingia a natureza, o sol, a água, os animais. Os pássaros cantavam, os lobos se amansavam. São Francisco, hoje eu vos peço, abençoai os animais domésticos, o gado, cavalo, porco, galinhas, pássaros. Protegei a toda a criação. Defendei contra a peste. Cuidai das lavouras, que chova e faça sol na hora certa. São Francisco, abençoai os animais que foram criados por Deus e que o ser humano cuide da natureza, porque é dela que provém toda a sobrevivência humana. Abençoai, Senhor, a água, que será aspergida nos animais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso com a criação que Deus nos fez.